Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E é interessante debater esse assunto bem importante para a população em geral. E nesta semana aí tivemos temperaturas na casa dos 37, 38 graus, muito calor. E ao mesmo tempo que muita gente não queria nem colocar a cara para a rua para não encarar o calor, muita gente já se preocupando com o verão e pensando nas atividades físicas. Aí entra a importância da questão da avaliação. Você me falava até, inclusive, que a mera avaliação, a avaliação por si, ela não é suficiente. Até por isso, existe uma proposta um pouquinho diferente diferenciada aqui em Foz do Iguaçu com relação a este tema? Isso. Normalmente, o que que acontece? As pessoas, de cada 10 pessoas, 7 hoje estão em nível de sedentarismo. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde já preconiza que as pessoas devem se manter em atividade física ou em um programa de exercício físico regular. Então, o que que acontece? As pessoas que estão procurando iniciar um programa de exercício físico, elas iniciam por conta própria. Então, isso, às vezes, elas acabam se equivocando nisso. O que que pode acontecer? Então, uma avaliação física mais completa, uma avaliação física mais detalhada, a gente pode detectar fatores de risco que possam impedir a prática de atividade física ou até adequar a prática de atividade física, né? Então, isso pode ocorrer em toda a população, sem problema algum. Agora, quando falamos da atividade física, tem que ter realmente todo esse cuidado, né? Falamos da avaliação normalmente, mas também a questão de um acompanhamento nutricional para que a pessoa consiga até manter e melhorar aquele ritmo ao qual se propõe? Isso. O acompanhamento nutricional, ele se torna muito importante, porque hoje o que que acontece? As pessoas, elas têm uma alimentação desregrada, né? As pessoas estão ingerindo alimentos em excesso e estão cada vez gastando menos energia. Então, esse balanço energético, que a gente chama de balanço energético positivo, ele acaba acumulando e a pessoa acaba se tornando com sobrepeso ou até em grau de obesidade. Então, a alimentação, ela se torna primordial para a saúde das pessoas. E aquilo que eu sempre falo aqui na rádio, inclusive, que as pessoas se preocupam tanto com a qualidade da gasolina do carro, por exemplo, né? Ah, não vou naquele posto porque ali a gasolina é batizada ou tudo mais, mas se esquece da qualidade daquilo que ingere como alimento, como combustível para o seu próprio corpo, né? Isso mesmo. A qualidade, muitas pessoas pensam em quantidade apenas, né? Mas eles se esquecem da questão da qualidade do alimento que está ingerindo. Isso faz a grande diferença para a saúde da pessoa. Quando uma pessoa se propõe a fazer exercícios físicos, inclusive esse é um assunto que você trabalha ali na sua clínica, que é a Clínica Consciência Corporal, ali é feito este trabalho de acompanhamento, tanto da avaliação física como também esse trabalho nutricional, é através do trabalho dos profissionais ali, junta-se tudo num pacote só, digamos assim? Isso mesmo. Qual que foi o intuito da abertura da clínica? Então, a gente, com o passar do tempo, com a prática em graduação e pós-graduação na docência, então a gente sentiu a necessidade de ter um espaço especializado nessa área. Por quê? Porque as academias convencionais, eles oferecem serviços de avaliação física insuficientes para detecção ou para quantificação da aptidão física das pessoas. Então, a pessoa acaba não tendo uma visão adequada como deveria nessas avaliações físicas superficiais. Então, a gente optou por, através de equipamentos de última geração, equipamentos que trazem informações muito importantes para avaliação. E então, lá a gente consegue detectar fatores de risco, consegue detectar inúmeros fatores que fazem a diferença na prescrição e na orientação de qualquer programa de exercício físico. É um trabalho recente aqui em Foz do Iguaçu, inclusive você me comentava a questão de 2-3 meses, vocês Isso. estão presentes aqui? Então, a partir de agosto de 2014, nós iniciamos com a clínica e já estamos tendo um bom resultado, assim. As pessoas que estão conhecendo, que estão realizando o programa conosco lá, estão muito satisfeitas e esperam, assim, estar retornando para quantificar os resultados, para verificar se atingiram os resultados propostos ou não. E até falamos nesse ponto até de público-alvo, porque, enfim, é uma atividade que a gente nota que é um pouco mais especializada, bem mais especializada, mas não se restringe, por exemplo, à questão de atletas já profissionais, aquelas pessoas que já têm algum ritmo, serve também, e talvez até principalmente esse seja o gancho, para quem está iniciando, para quem pensa em começar uma atividade mais intensa? Isso mesmo. Então a gente abrange desde a pessoa que é sedentária, aquela que não pratica exercício físico, até aquele atleta de alto rendimento mesmo. Então, inclusive, tem algumas pessoas indicadas pelo médico, encaminhadas pelo médico, para verificar como é que está a sua composição corpórea, a sua aptidão cardiorrespiratória, a sua flexibilidade, a sua postura. Todos esses fatores são primordiais para qualquer prática de exercício físico hoje em dia. Se for praticado de maneira incorreta, o sonho de ter ali uma vida mais ativa pode tornar-se um pesadelo, né? Com certeza. Os malefícios, eles irão se sobrepor pelos benefícios. Então, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, na avaliação postural. Muitas pessoas iniciam a prática numa academia sem saber se eles têm algum desvio postural, alguma alteração mais significativa, e dependendo do resultado dessa avaliação, tem alguns exercícios que são completamente contraindicados para a condição dele. Estou conversando aqui na CBN com o Dr. Ademar Pinese Júnior, ele que é educador físico e fisioterapeuta. Hoje em dia, uma das atividades talvez mais procuradas pelas pessoas, principalmente aqueles que querem iniciar, querem aproveitar um tempo extra, digamos assim, né, um tempo livre para praticar alguma atividade, é a questão das corridas de rua. Aqui em Foz do Iguaçu não faltam opções, inclusive, né? São corridas de rua todos os meses, a todos os momentos. Para essa atividade de corrida de rua, são necessárias algumas recomendações, alguns pontos que devem ser levados em consideração antes de colocar-se numa empreitada como essa? Com certeza. Então, hoje está na moda a questão da corrida de rua e é muito interessante que as pessoas saem do sedentarismo e iniciem um programa de exercício físico. Porém, qual que é o maior erro que a gente vê hoje em dia? Eles acabam correndo para se preparar, mas não se preparam para correr. Então, isso pode trazer inúmeros malefícios. Por exemplo, na clínica, nós fazemos a avaliação cardiorrespiratória para ver se a pessoa ela está adequada a iniciar esse tipo de programa. Por exemplo, a gente vê a questão do nível da pressão arterial antes, durante e após o exercício. Algumas pessoas que a nível de repouso tenham a pressão normal, elas podem ter durante e pós-treino pressões que a gente chama de alterações pressóricas, né? Então a gente tem que verificar todos esses componentes para saber se a pessoa ela está apta ou não a iniciar esse tipo de programa. Também a questão do nível do cardiorrespiratório dela, como que está o seu VO2 máximo. Esse é o nível que a gente utiliza para quantificar a aptidão cardiorrespiratória dela. E também os níveis de as zonas de frequência cardíaca que ela deve executar durante o exercício físico almejado. Para se ter todos esses resultados, inclusive, existe uma série de equipamentos, né? Equipamentos Isso. que muitas vezes até aqui no Brasil são difíceis de encontrar. Muitos dos equipamentos que vocês utilizam foram importados? Muitos deles foram importados com o intuito da gente fazer uma avaliação física mais completa e mais fidedigna, porque tem alguns equipamentos nacionais que eles são um pouco limitados para isso, né? Então a gente procurou investir nessa área de equipamentos para acompanhar o nível dos profissionais que executam as atividades na clínica, para que seja feita a melhor avaliação e o melhor acompanhamento profissional para a população em geral aqui da região. Quem está nos ouvindo neste momento quer saber mais, inclusive, sobre esse trabalho que é desenvolvido ali na Clínica Consciência Corporal, que fica aqui no centro, rua Jorge Sambas, né? Isso, é Jorge Sambas 751, no edifício comercial Moretti. Quem quiser saber mais, de que maneira pode entrar em contato com vocês? Então, pode entrar em contato através do telefone. O telefone é 99267311 ou então na nossa página pelo Facebook. Você pode procurar lá, Clínica Consciência Corporal, que você pode estar seguindo maiores detalhes e também, periodicamente, nós publicamos alguns artigos relacionados à atividade física e também à questão nutricional. Dr. Ademar Pinese Júnior, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Muito obrigado.